8 direito no 211, nosso 48. Chené 6313, a linha decola pista 10, 120 graus, 08. 6313, a linha decola da 10. Chegou 1246, mais travada final. 1246, continua a aproximação, aguarde pista livre. 46. Gonçalo, autonomia 3 horas, 1-8, 1 na bordo. Controle de ataques via Índio, ponte perdão no 02, 1-8, sono 5, limão no 08, voo no 096. Atenção, espera lá, 2-5-2-9-5-2-2-2-1-0-9-5. 4-6, pouso autorizado, pista 10, 120 graus, 08, 9. 120 com 8, grato, obrigado, pouso, 4-6. Vai manter a posição antes da GF, por 8. Xenai 6313, aos 50, 119.8. Confirmando o código é o 5401. 5401, vamos trocar aqui. Confirme o controle. 119.8. 198, boa noite. Azul 4980, portão 1 para o puxo. 5-4980, autorizado, puxo, portão. Autorizado, é portão. 96. Bono 096, boa noite, a Lima tem pista 10. A Lima tem na 10, com 096. Quatro decolagem Bono 096. Uno 096, suco 5, 119, decimal 8, bom rumo. 198, voto. Do 4980 para o táxi, 109 a bordo, alterna Aracaju com 3 horas e 40. Azul 409, 3 táxi é 4980, 3 táxi é Índio, Ponte Paredão no 02, 118, 95, Negão no 018. Possível, filho, táxi, Ponte Paredão 1895, Azul 4980. Salvador, boa noite. UTA 3305, autorização de tráfego Recife, pronto para cópia. Thunder 605, Recife, autorizado, via peso 17, nível 330, saída Boca, transição Caju, primeira curva à esquerda, transpone 5412. 3305, Recife, nível de voo 330, via peso 17. Puca, transição Aru, 5412 no transponder, então 3305 no gate número 5. Porta puxa. Porta aí. Sonho prosseguiu no 7 após o stand? Nada, a presença é modifica, pra adiantar aqui, pouso baixo pela direita no 7. Ok, então ao 57 modifica, prossegue visual, o ajuste no 08, não há tráfego a reportar, reporte na final no 7. Volta na final, o alvo perguntando. Salvador, muito boa noite, o Azul 4959, gente da Alfa. Tô em Salvador, boa noite, azul 4980, ponto de espera 10 pronto. Azul 4980, autorizado, a linha aí decola pista 10, 110 graus, meia dúzia. A linha aí decola da 10, azul 4980. Azul 80, autorizado. Decola pista no 0, sai da coral, mas coral modifica. 3.0260. Primeira curva direita. Autorizado ali curso de voo 180, da encolada da 10 saída coral após modifica no 3.0260 com primeira curva direita para o azul do 4959. Tango pouso autorizado no 7, 1 no 0 grau, 07 9. Autorizado, Tango. O Salvador está 3605 para 85 para o pushback de relacionamento. 3605, autorizado push, contato. Salvador, 4959. Azul 4959. Possível autorização nível 140. Afirmo, 140. Autorizado, Azul 4959. Gente, Tango no solo 01, frequência livre ao estacionar. Azul 4980 ao 01, 119 decimal 8. 098, gente, ó, boa noite. Guarulhos, autorizado via Pesulano 0, Tabaté, nível 360, saída da El, transição ótima, primeira curva direita, transponda 5415. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulano 0, Tabaté, saída da El, transição ótima, curva direita, transponda 5415, azul 5008. Reporta puxa, Zé. Salvador, boa noite, Gol no 170. Gol no 170, boa noite. Reporte, pastor Bestel. Calma, pastor Bestel, Gol no 170. Está embaixo do lavado, vou no 1970. Torre Salvador, muito boa noite, vou no 970. Vou no 970, continua a aproximação, agora de pista livre. Boa noite. 40 livre, vou no 970. Vou no 1970, ajuste 1018, 110 graus, 629, pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado, pista no zero, no 0, 18, vou no 970. Salvador, boa noite, está 3305, ponto de espera no zero, está bom. Salve, corrigindo, está 3305, mantém a ponto de espera. Mantém, 05. Uno 170 ao 08, direito no 211. Direito no 211, gol 170. Paulo Salvador, boa noite, gol 170, impressão na Foxtrot. Uno 170, autorizado táxi Alfa, Juliette, botão no 0. Alfa Juliette Foram 0, gol 178. Outra 330. 305 ali em Matheus. 1970, no solo 10, direito no 21 desse ponto. Direita 21? Aqui. Solo Salvador, muito boa noite. 1970, lembrou? Pelo. É o gol do 970. O 970, autorizado Alfa Juliette, ponto 02. Alfa Juliette, ponto 02, 970. Sono 0, 3, 3, 2. Azul 4959, parte 3 para push acionamento. 499 autorizado push, portanto. Autorizado push e a informar para o táxi com azul 4959. Salvador, Xenia 224. Azacajo autorizado, nível 190, saída Conde, primeira curva à esquerda, Tasmania 0263. Salvo Salvador, azul 4959 com POB 66, autonomia 0350, alternando Sierra Bravo Alfa Romeo. Azul 4959, autorizado táxi Índia, ponte operador no 021 no 8095, legal no 098. Autorizado táxi Índia, ponte operador 118.95. Autorizado, puxa por táxi. Autorizado, puxa por táxi. Salvador, muito boa noite. Azul 2774, central. Azul 2774, autorizado, Porto Seguro 180, confirmei 77, na terra área, pós direto. Sai da Coral, primeira curva direita, transponder 0264. Sim, autorizado 180 para Porto Seguro. Sai da Coral, pode falar que você vai direita, transponder 0264 para azul 2774. A porta puxa, azul 2774. 2774. Salvador, azul 4959. 4959, boa noite, autorizado a linha de colapso 10, 120 graus, 5 nós. Autorizado a linha de colada, pista 10 para azul 4959. decolagem azul 4159. Confirme 119.8, tomou. Afirmativo, 119.8, 0 bom. Taxi via Índia, ponte Freda no 02 e 198, soma 95, que ligou no 098. Salvador, Cel 3178, estabilizado, localizador na zero, visual. Cel 3178, boa noite. Pouso autorizado, pista 10. 120 graus, 612 nós, ajuste no 018. 018, autorizado, pouso na zero, 3178. Azul 5001, boa noite, mantenha o ponto de espera. Após o Airbus na final no zero, autorizado a alinhar e manter. Autorizado, puxa, é importante. Pode dar a para o táxi, você não é meu Deus. 78, altitude 25, direita no 21, no decimal 1. 1-2-1-1, obrigado. 2774 no passe 3, pronto para o posicionamento. Passe 2774, autorizado, puxa, porta aí. Pode parar, 2774. Paulo, Salvador, boa noite, 731, 7378, boa noite, autorizado, táxi, Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, portão 93. Zero 1, 27, 1, 9, decimal 8, bom voo. Obrigado, 19, 8. 7, 1, 2, 4, 3, ataque, Índia, ponte de espera, dando 0, 2, 1, 9, 5, 1, 9, 0, 9. 18, da Libre Taxi. Ponte de espera da 1, 0, chama de 2, 9, 5, acho que a 2, 8, 4. Corre. Salvador, boa noite, questionário 6224, quantidade da 1 a 0. 6224, boa noite, autorizado a linha de colapso 10. 120 graus, 612 nós. A linha decola na 10, questionário 6224. Salvador, Azul 2774, POB 39, alterna Salvador, autonomia 4 horas do táxi. Azul 2779, autorizado táxi, via Índia, ponte de parada 102 e 198, soma 95, Ringão 108. Gente, em frente, quando pronto, 1895, Azul 2774. 224 aos 31, 119.8. Bom, bom. 19.8, boa. Saneamento 224. Salvador, muito boa noite, Azul 2774, próximo ao ponto de da 104. Azul 2774, autorizado, a linha de decolar pista 10, 120 graus, 05 nós. Gente, livre a linha de decolar, da 10, 2774. Tráfico Salvador, muito boa noite, jogou o número 34, informação Alfa 350 Maceió. O número 34 Maceió 350 autorizado, via Pesulo no 7, saída Puga, direção Caju, primeira curva esquerda, transponda 542000. Autorizado 350, Maceió, na época do Lula, 7, Pucra, Caju, curva esquerda, 5436 no transponder. E o controle é 19,6. É 1-8-9-5. Hoje, 1-1. Controle 1-9-8. 19,8, gol com 1-3-4, obrigado. Oi, gol 1723, final, visual. Sete, dois, três, continue a aproximação, pista 10, aguardando autorização de pouso. Vento 130 graus, 05 nós. Permanece aguardando autorização, o gol 1723. Azul 2774 aos 34, 119, decima 8, bom ponto. 198, boa, 2774. Pouso autorizado, voo no 723, 130 graus, 05 nós. 723, livre pouso, pista 10. Estimativa, 37121, decimal 1. 209723. 1723, Bro, bom dia. 1723, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, no décimo 1, agora 723. Runo 098 em 1198, desça para 6000, voe direto Duna com 1018 para ILS. Gol 1098. Gol 1868, desça para 2000, autorizado ILS. 2000 para o ILS, agora 868, módulo 120, décimo 8. A 5000, 1018. Aproxima-se de Coral, serviço radar terminado, chame Léo 1201. Até mais. Azul 4107, desça para 8000, chegada a Mare, 250 nós na velocidade, ajuste no 08. Sendo 6224, serviço radar terminado, chame Aracaju 1203. Até o voo e dunas, essa para 2000, está voando sobre a água. Dona 098, vetoração, esquerda pro 40, limite localizador. Proa 040. Salvador, o voo no 134-02 para pushback, excelente. O 134 autorizado, push for attack. Autorizado, push 134 para attack. Controle Salvador, voo 1868, estabilizado em aliás X-ray. Passando zona, passou zona. 1868, cheque trem, torre 11895. Estaremos no trem, torre 11895, uma boa noite. Salvador, boa noite, chegou 1868, estabilizado em área X-ray, pista 10. 1868, boa noite, pouso autorizado, pista 10, 120 graus, 049. Pouso autorizado, 1868.